No início da noite de segunda-feira, pouco depois de 18 horas e 30 minutos, socorristas do posto JK foram acionados para um deslocamento até a Avenida das Cataratas, esquina com Irlan Kalishevski, na Vila Yolanda, para o atendimento a uma vítima de acidente de trânsito envolvendo automóvel e motocicleta. No local, os bombeiros constataram a colisão de um Celta com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Rosicler Luiz de Andrade, e a motocicleta Suzuki S com placa de Foz do Iguaçu, pilotada por Simone das Neves Costa. O SIAT atendeu Simone, de 31 anos, e a encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco à vida. A motocicleta e o automóvel permaneceram no local até a chegada da equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM, que confeccionou mais um boletim pertinente ao acidente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.